A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o quinto programa, A Escola e o Meio. Ao longo do programa não vamos ouvir hoje, como é hábito, a boa música de João Oliveira, porque ele não está, por razões de saúde. Estará com certeza na próxima semana, mas hoje temos aqui vários elementos do Clube de Rádio que irão sugerir as suas músicas preferidas. Hoje temos aqui uma surpresa para os senhores ouvintes. Temos alguém que já foi desta casa durante vários anos, que nós já entrevistámos aqui, creio que a última vez há 3 anos, em 2018. Chama-se Maria Beatriz Brito, é uma oliveirense, estudou na Escola Secundária de Oliveira do Hospital, ainda tinha essa denominação. Tive o privilégio de ela ter sido minha aluna no longínquo 11º ano. Entretanto, ela já se licenciou em Direito, já é mestre também em Direito e já está a fazer doutoramento e tem já várias experiências profissionais. E é isso que ela nos vem falar, deste percurso extraordinário que ela, sendo tão jovem, porque tem apenas 28 anos, é uma jovem, mas já tem um percurso extraordinário, como é próprio de quem é excelente como ela, porque nos deixou sempre esse epíteto de tudo o que fez na nossa escola e aqui na rádio da excelência. Em primeiro lugar, Maria Beatriz, é uma honra enorme termos novamente a tua presença aqui em estúdio. Bem-vinda. Muito obrigada, querida professora Célia. É um gosto para mim também estar aqui. Muito obrigada por essa introdução, que é muito generosa. De facto, eu tenho memórias deste estúdio, tenho memórias da escola secundária e tenho muitas memórias suas e do papel importante que teve neste meu percurso na escola secundária, e por isso a honra é minha em estar aqui. Obrigada pelo convite. Pois, não é generosa, porque ela é muito realista. Olha, o que nós queremos saber é o que é que tu tens andado a fazer desde que estiveste cá há 3 anos, exatamente, estavas a iniciar o doutoramento. Fala-nos dele, fala-nos do teu percurso académico e depois falarás com certeza também do profissional. Bom, eu acho que é difícil falar numa cronologia e nos eventos que acontecem nessa cronologia num contexto de pandemia. Portanto, eu acho que toda a gente se sente um bocadinho baralhado com o curso dos acontecimentos desde há um ano e tal, 2 anos. Essencialmente, aquilo que aconteceu na minha vida foi uma continuação da atividade de investigação que eu tenho estado a fazer no contexto de doutoramento, que foi interrompida justamente pela pandemia, num certo sentido. Quando eu estive cá há 3 anos, eu creio ter dito à professora Célia na altura que a minha intenção era ir para os Estados Unidos. Tinha na altura uma proposta para ir para a Universidade de Columbia, em Nova York, e portanto a minha vida estava a ser orientada em vista a esse propósito. De repente a pandemia aconteceu e eu vi-me numa situação em que tive que alterar os planos de vida, porque de repente deixou de ser possível ir. E portanto, no ano passado consegui de facto encontrar uma solução alternativa para fazer esse período de investigação no estrangeiro que eu queria fazer. Essa alternativa foi a Alemanha. Eu morei em Berlim desde setembro até fevereiro, setembro do ano passado até fevereiro deste ano, portanto no pico deste contexto pandémico. Integrei como investigadora convidada a Universidade Humboldt em Berlim, onde fiz pesquisa em Direito Penal e Filosofia de Direito, que são as minhas duas áreas. Em termos de atividade profissional, continuo no regulador de mercado, na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que é o regulador de mercado financeiro. Sou advogada lá, estou a fazer doutoramento e continuo as minhas atividades académicas e letivas na Nova. Faço coordenação de seminários semanalmente. E, portanto, estas 3 coisas ocupam-me grande parte do tempo. E desde que eu estive aqui há 3 anos até agora, o que houve de diferente foi essa interrupção dessa intenção e a busca de uma alternativa que apareceu e que foi Berlim. Muito bem. Gostaste de estar em Berlim estes meses? Gostei muito de estar em Berlim. Apesar de estar tudo fechado, apanhaste o pico da pandemia. Sim, sim. Não, foi duro. Eu gostei muito de estar em Berlim porque me identifico muito com os alemães, identifico muito com a forma de vida. Há uma coisa que eu acho que nós nem temos... Parece que és mais alemã do que portuguesa. É, não sempre sei. Não, na verdade... Nasceste no sítio errado. Na verdade, eu sinto às vezes que nasci no sítio errado. há uma lógica de respeito pelo tempo privado das pessoas e pela vida privada das pessoas que eu não encontro em Portugal. Mais organização? Muito mais organização. Muito mais organização. Eu acho que é o nosso grande problema, não é? É. E uma política de não perder tempo. Isto é, os alemães saem religiosamente às horas a que têm que sair. Se o trabalho termina às 4, os alemães estão a preparar-se para sair às 3h50 para saírem às 4. Não ficam a prolongar o dia de trabalho ad eterno. Isto tem vantagens e tem desvantagens. De facto, eu também senti uma certa objetividade e intransigência quando tive que interagir com serviços públicos alemães. Há uma certa lógica portuguesa que às vezes facilita a interação, e os alemães são muito intransigentes nas formalidades. E portanto, nesse sentido senti de facto essa diferença cultural. Mas adorei estar na Alemanha e, aliás, estava a comentar consigo que voltarei agora, para daqui a 15 dias, só uns dias. Mas tenho muitas saudades, sim, de estar em Berlim, muitas. Será que tu um dia pões a hipótese de viver lá? Já te passou pela cabeça? Já me passou pela cabeça. Conhece-me muito bem. Já me passou pela cabeça várias vezes. Existe uma limitação que eu tenho, que é o facto de não saber alemão bem. Mas estiveste a estudar alemão? Estive e continuo. Ou seja, tenho neste momento o nível B2, que é suficiente para... Ou seja, que eu utilizo o nível para os propósitos que eu tenho, que é de ler textos que me interessam para o doutoramento. E, portanto, o meu objetivo é mais limitado do que propriamente falar. Eu sinto que precisava de muito mais tempo para aprender alemão de uma forma que me permitisse ter uma vida normal na Alemanha. Mas não fosse essa a barreira, e provavelmente já lá estaria. Quem sabe o futuro, não é? Quem sabe o futuro. Mas claro, tens aqui a família em Oliveira do Hospital, que também pesa no prato da balança, pesa, não é assim? Muito. E as raízes muito. Pesam. Pesam. Pesam um bocadinho. Pesam. Tu vens com alguma frequência a Oliveira do Hospital. Como vês Oliveira do Hospital, a tu que saíste daqui nos teus 18 anos para estudar para Lisboa, para a Universidade Nova, e vinhas cá regularmente durante as férias, como vês? Passaram 10 anos, entretanto. Passaram 10 anos. Como é que tu vês Oliveira do Hospital hoje? Que pergunta difícil. Que pergunta muito Melhorou? Difícil. Está estacionária? Estagnámos? Está melhor? O que é que tu achas? Pergunta difícil que me vai fazer... Perdeste contacto, se calhar, que mantens contacto, por exemplo, com os teus colegas de secundário? Mantenho. Eu sinto o Oliveira do Hospital como um refúgio. Eu sinto que existem, naturalmente, como em tudo, vantagens e desvantagens, mas a diferença fundamental que eu sinto entre Oliveira do Hospital e, por exemplo, Lisboa, onde eu vivo, mesmo Berlim, é o ritmo de vida. É o ritmo. Para o bom e para o mal. Isto aqui é mais calmo. É muito calmo. É muito calmo. Ainda bem. E acho que essa questão do ritmo pesa muito quando as pessoas estão a precisar de descansar. Quando eu estou a precisar de descansar é para aqui que venho. Mas, de facto, dizer a alguém que está habituado a viver no contexto urbano para, de repente, se mudar para um sítio onde a oferta cultural é pouca ou inexistente, há uma certa oferta cultural que é mesmo inexistente. Se calhar globalmente é pouca, mas há uma certa oferta cultural que é inexistente. E se calhar é inexistente porque também não há procura que justifique que ela exista. Tens tido a noção que o nosso interior, aqui a zona onde nós nos situamos, os jovens vão e raramente regressam. Sentes que o espaço está cada vez mais desertificado? Sinto absolutamente. Aliás, as condições de acesso... Não melhoraram em 10 anos. Não melhoraram até em 10 anos. Até pioraram, provavelmente. Até pioraram, provavelmente. E, portanto, é uma ilusão pensar que o interior pode ter uma vitalidade diferente sem se melhorarem as formas de chegar ao interior. É uma ilusão, não há forma de fazer isso. E naturalmente que, sem se criarem condições para as pessoas se estabilizarem. É claro que eu diria que esta lógica do teletrabalho, que será dominante, em meu entender, e se não for, perderemos uma grande oportunidade, que os outros países não vão desaproveitar, mas era uma oportunidade de luxo para revitalizar o interior. Agora, é preciso é que se criem condições... Para as pessoas viverem cá. Para as pessoas viverem cá. E sim. De facto temos o problema da acessibilidade. Agora diz que o IC6 finalmente vai ser concluído no prazo de 5 anos. Quer dizer, vamos que ainda ver. Vamos estar à espera 5 anos. Vamos ver. Nós, como eu, como quase todos os oliveirenses, só quando virmos é que vamos acreditar depois de tantas promessas, não é? Pois de facto tem razão, eu também sinto isso com os passos, já estou cá a viver há quase 24 anos e noto isso, noto que o espaço está cada vez mais certificado. Muitos dos nossos jovens que passam aqui pela secundária não regressam, muitos estão no estrangeiro, muitos, e percebe-se porquê. As carreiras, obviamente, fazem-se de uma forma diferente. Sim. A parte monetária também conta, porque os salários em Portugal são tendencialmente baixos. E, portanto, percebemos que todos vão à procura de uma ou de outras oportunidades e são poucos os que regressam. Eu, como gosto muito deste espaço, custa-me vê-lo cada vez mais envelhecido e cada vez mais estagnado. Por exemplo, esse rap que tu aqui lançaste de aproveitarmos o teletrabalho e das possibilidades que isso dá, tu provavelmente já estás uma cidadina e vais ser uma cidadina. Mas é que eu estou a fazer isso. Eu estou justamente a utilizar essa possibilidade de estar em teletrabalho para estar aqui regularmente. Ou seja, estou 15 dias em Lisboa, 15 dias aqui. Até porque neste momento a tua família precisa, não é? Sim, exato. Portanto, neste momento existem circunstâncias que me fazem estar aqui. Mas mesmo que não existissem, eu gosto muito de estar aqui e sinto uma paz muito grande em estar aqui. Tenho de facto pena que depois faltem algumas coisas para permitir que as pessoas voltem, porque eu acho que haveria muita gente que gostaria de voltar para um ritmo de vida mais calmo se tivesse condições para isso. Uma última questão: como é que tu olhas para os jovens, mais jovens do que tu, para esta faixa etária que eu aqui tenho, assim, para os 18, para os 17, para os 15? Eu não sei se tens contacto com eles, como é que tu os vês? Achas que eles já têm gostos diferentes? Por exemplo, o apelo das novas tecnologias, os novos circuitos em que eles andam, os novos gostos que têm. O que te parece isso? Parece que já são diferentes da tua geração? Parece-me que sim. Para já eu olho com bastante consternação, porque significa que estou cada vez mais velha. Cada vez que olho assim para estas carinhas novas que aqui estão, fico sempre a sentir-me velha. De qualquer forma, há uma coisa que eu acho muito positiva nesta geração mais nova, que é a abertura ao mundo. Existem todas as condições para as pessoas estarem mais abertas ao mundo do que estavam na geração da professora Célia, na minha geração, nas outras gerações todas. Por outro lado, eu sinto que falta a esta geração mais nova silêncio. Eu sinto que as novas tecnologias são um fator de intrusividade na vida diária. E, portanto, eu acho que esse direito ao silêncio e ao descanso, que é uma geração que terá dificuldade em encontrar. E acho que isso depois se reflete nos índices de concentração. Eu acho, daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho lido, eventualmente o problema principal é que as pessoas perdem níveis de concentração quando estão constantemente a ser sujeitas a estímulos. E, portanto, eu valorizo muito o colocar o telefone offline e ficar a tarde toda a ler um livro e não sentir a necessidade de estar constantemente online. Eu sinto que essa dimensão do online é muito perigosa, num certo sentido. Eu acho que está a ser muito perigosa. E espero que as gerações mais novas não sofram. Eu acho que já estão a sofrer esse impacto e eu acho que isto está a ser muito rápido. Está a ser uma nova revolução, não é? E está a ser muito rápido e eu acho que nem eles estão a perceber, nem os mais velhos que os deviam conduzir se estão a perceber dessa voragem que está a acontecer, porque de facto é como tu dizes, os índices de concentração têm diminuído, até porque parece que isso já está estudado pela ciência. Uhum. Quanto mais nós estamos apegados de facto a um ecrã, que estamos ali com o dedo a passar rapidamente informação, nós não nos detemos em nada e não nos concentramos e não aprofundamos. E, portanto, eu noto nos meus alunos, este ano de 11º ano, muita dificuldade em ler. São muito poucos. Nós temos aqui uma sugestão, aliás, é esta menina, a Matilde, que faz sugestão de livros e já há muitos anos que o fazemos, porque achamos que temos que continuar a teimar. Porque é fundamental ler livros. Os livros não desapareceram, os livros continuam a ser fundamentais na nossa vida. E se eles não lerem, não têm vocabulário, não aprofundam conhecimentos. E eu tenho muitos alunos, mesmo no nível de secundário, que já não o fazem. Isso é assustador. E as famílias não se estão a perceber e eles dizem, cabe aos professores recomendar, mas de recomendar até eles de facto o concretizarem, vai um largo espaço se a família não ajuda aqui um bocadinho. Essa questão, só para acrescentar uma coisa, essa questão tem a ver com exatamente o que a professora Célia disse, com a falta de aprofundamento dos assuntos. É tudo tão rápido. É tudo muito ligeiro. A informação é tão rápida que é por natureza ligeira. É isso mesmo. Não se aprofunda. E essa é a razão pela qual toda a gente fala de tudo, porque é um problema muito grande. E toda a gente opina sobre tudo. E toda a gente tem opinião sobre absolutamente tudo. E isso vê-se... Mas sem fundamento. Sem, precisamente é essa. São coisas ocas. Exatamente. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Isso é muito perigoso. E explica, aliás, a professora Célia saberá muito melhor do que eu, como professora excelente de história que é, e explica muitas vezes o crescimento de movimentos populistas que se alimentam justamente dessa desinformação e dessa informação precipitada, constante. Exatamente. Olha, há duas semanas e a semana passada tivemos cá dois alunos excelentes do 12º ano. Uma estive a falar dos populismos e do crescimento dos populismos e o outro aluno, o Miguel, esteve a fazer a análise das últimas eleições presidenciais e são alunos que são exceção. Eles são excepcionais e são exceção neste contexto porque, como tu agora disseste, souberam fazer a análise do que está a acontecer e apresentaram aqui as suas reflexões. Voltando um bocadinho atrás, podias-nos falar, ainda que de forma muito simplista, para nós conseguirmos entender esses meandros técnicos e científicos do direito, do que é que tu estudas realmente nessa tua longa tese de doutoramento sobre direito penal? Posso. Vou tentar explicar isto de uma maneira... Para o comum dos mortais entender. Porque é uma questão tão técnica que eu às vezes tenho mesmo dificuldade. Mas se eu não souber fazer, significa que não estou a estudar bem. Portanto, é bom que consiga explicar isto de forma simples. O tema da minha tese é a unidade e a pluralidade de crimes nos crimes cometidos no ciberespaço. Isto é, eu estou a estudar cibercrimes e estou a estudar um problema técnico específico, que é o problema do concurso de crimes. A questão essencial é saber quando um agente comete uma ação e dessa ação resultam vários crimes cometidos, se o agente deve ser punido por um só crime ou por vários crimes. Sendo que o problema essencial é determinar se são várias vítimas, embora sejam várias vítimas, se a ação é só uma, em princípio haverá só um só crime. Por exemplo, o crime que eu estou a estudar é o crime de fraude nas plataformas informáticas. Um agente cria uma plataforma de venda de produtos fictícios, por exemplo, e através de uma única ação, através dos cliques que uma vítima pode fazer na internet, imaginemos que existem milhares de vítimas desse crime. A questão que tem sido discutida pelos tribunais é: esse agente cometeu um só crime que produziu várias vítimas ou cometeu vários crimes, cada um produzindo uma vítima? Portanto, isto é uma questão muito relevante porque... Isto são desafios novos que são postos ao direito, não é? São desafios muito novos e que têm a ver com as características próprias do espaço digital, justamente. Que também é novo. Que também há aqui realidades novas, não é? Também é muito novo. E, já agora, aproveito que estou aqui, que estamos a falar nisto, que ia-me passar, há um livro muito interessante de um filósofo alemão, que se chama Hartmut Rosa, que escreve justamente um livro sobre social acceleration, que é precisamente sobre a aceleração social no contexto tecnológico. E ele explica como a velocidade condiciona os processos cognitivos, os processos de construção sociais, fala em Foucault, fala nos processos de grupo, e é um livro muito relevante, quem eventualmente tiver interesse. Muito bem, aconselho. Uma ótima referência. Olha, nós ficávamos aqui todo o programa, provavelmente até à noite, a falar contigo, porque obviamente estamos a aprender muito e estamos a mostrar como em Oliver do Hospital há gente de grande excelência como tu, que cada vez que te vejo nas tuas atividades, ainda no tempo da faculdade, no tempo da licenciatura, que já foste até aos Estados Unidos. É verdade. E até à Grécia, para representar a tua faculdade, mostrando de facto que, idos aqui de Oliveira do Hospital, há gente com muito mérito, com muita capacidade de trabalho, porque tu alias isso, alias uma grande inteligência a uma grande capacidade de trabalho. E é disso que faz de ti o ser excelente também que tu és, a todos os níveis. Por nós, olha, é sempre um prazer receber-te aqui. Meu, muito obrigada. Provavelmente, vais quando terminares o doutoramento, quiçá, estaremos aqui novamente. Esperemos que seja daqui a um ano e cinco meses. Pronto, está marcado, daqui a um ano está e cinco marcado. Meses. A Matilde, daqui a um ano e cinco meses, se calhar, também já está na faculdade. Pronto, isto é o teu. A Francisca também, os meus meninos vão passando por aqui também, vão voando, que é bom sinal. É sinal que vão crescendo e que está tudo bem com eles. Foi um prazer enorme receber-te aqui. Um prazer. Até à próxima. Foi mesmo. Muito obrigada. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos com a sugestão de música hoje da Matilde, da Inês e da Maria. Matilde. Hoje sugiro Nós Estamos Sós na Tempestade, de Pedro Brunhosa e Carolina Deslandes. Inês. Eu sugiro Angels Like You, da Miley Cyrus. E a Maria. Eu sugiro Não Deixe o Samba Morrer, da icónica Alcione. Não estamos sós na tempestade. Ainda há luz neste mar alto. Ainda há anjos de verdade. Vão sozinhos no asfalto. Semeiam sonhos pelas trevas. Trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa. Não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa. Conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira. Como a distância me incendeia. Meu pai, não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem saltar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Estamos sós nesta tormenta. Ainda há festa na varanda. Uma canção que a noite inventa. Chega das vozes de outra banda. Alguém que toca uma guitarra. Há quem se agarra enquanto dança. Meu amor, vamos estar juntos na balança. Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro. Do futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Sem ponto 2, Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A educação não está a preparar os alunos para se adaptarem, atuarem e responderem às alterações climáticas e à crise da biodiversidade. Alerta um novo relatório publicado pela Unesco. O estudo, Aprender pelo Nosso Planeta, analisou os programas educativos e os currículos escolares de cerca de 50 países de todas as regiões do mundo. Mais de metade não faz qualquer referência às alterações climáticas e apenas 19% fala da biodiversidade. O estudo lamenta a falta de atenção dedicada às capacidades socioemocionais e às competências orientadas para a ação, fundamentais para a ação ambiental e climática. A educação deve preparar os alunos para compreenderem e atuarem à atual crise ambiental. Para salvar o planeta, devemos transformar a nossa forma de viver, produzir, consumir e interagir com a natureza. É fundamental integrar a educação para o desenvolvimento sustentável em todos os programas de aprendizagem de todos os lugares, disse em comunicado a diretora-geral da Unesco. Para isso, a Unesco fixou um novo objetivo: fazer da educação ambiental uma componente-chave dos currículos escolares de todos os países até 2025. A organização está a trabalhar com os seus 193 Estados-membros para apoiar reformas nos currículos e para avaliar os avanços a fim de garantir que todos os educadores possam adquirir os conhecimentos, aptidões, valores e atitudes necessárias para que se produzam as alterações que permitam proteger o futuro do nosso planeta. Por exemplo, tu estás, és aluna finalista do 12º ano e até estás na área de Ciências e Tecnologias. Tens abordado muito estas questões do ambiente nas disciplinas e da biodiversidade? Por exemplo, em Biologia? Por acaso, em Biologia, nós, não é propriamente matéria, mas o nosso professor, por acaso, ele fala muito sobre cultura geral e uma delas é sobre biodiversidade e os problemas atuais e também a alteração climática. Mas eu acho que sim, que deveria haver mais... Devia fazer parte do currículo. Do currículo mesmo, não por acaso um setor lembra-se... Olha, vamos falar sobre isto, porque é importante. Porque é mesmo realmente importante, não é porque aquele estimado professor acha que é importante e fala. Não, devia ser mesmo importante. Aliás, esta recomendação da Unesco vem precisamente neste sentido, que recomendar aos vários países que têm que colocar nos currículos dos estudantes este novo assunto que tem muito a ver com o tempo em que vivemos e com o nosso futuro. Muito bem. Rádio Boa Nova. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never. Sit down slow, love you goodbye before you let go. Just one more time, take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you tonight. Mama says you don't look happy. Close your eyes. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never. They say our misery loves gone. Rádio Boa Nova. Espetacular! O Oceanário de Lisboa faz anos e tem descontos especiais até junho. O Oceanário de Lisboa faz 23 anos e não faltam motivos para celebrar e visitar um dos mais emblemáticos aquários do mundo. Com bilhetes até 15€, ou seja, 4€ abaixo do valor habitual, o Oceanário pretende desafiar lisboetas e visitantes de todas as idades a conhecer as mais de 500 espécies que por lá habitam. O Oceanário tornou-se um dos locais mais visitados em Portugal e uma referência internacional para o conhecimento e conservação do oceano, desde a abertura, em 1998, por ocasião da Expo. O espaço pretende agradecer aos mais de 25 milhões que já visitaram desde então e começar a contagem dos próximos milhões, com o preço especial dos bilhetes válido até 6 de junho de 2021. As entradas podem ser compradas online. Para além disso, Lisboa tem um novo Museu de Arte Urbana, mas só fica na cidade até julho. Quando pensamos em museus, pensamos em estruturas complexas e preparadas para cumprir a sua função durante anos ou até décadas. Não é o que acontece com o Ephemeral Museum of Urban Art. Este novo museu de Lisboa está na LX Factory até 25 de julho e tem mais de uma centena de peças de arte urbana. Entre os artistas cujos trabalhos podem ser aqui apreciados, há nomes como Bordal II, Vils, Os Gêmeos ou Pantone. Aqui estão expostas obras de 40 artistas, nacionais e internacionais, espalhadas por 4 salas. Todo o percurso é uma espécie de labirinto em tanto. Encontra salas repletas de cores e neons, como outras praticamente sem luz e com obras mais discretas. O Ephemeral Museum of Urban Art vai ter ainda uma programação que inclui performances ao vivo, workshops e atividades para toda a família, incluindo os mais pequenos, onde poderão aprender a trabalhar com diferentes materiais. Para quem estiver interessado em levar um pouco de arte para casa, há ainda uma concept store com várias peças à venda, e no final será sorteada uma obra de Vils, avaliada em 1000€. Pode visitar este Museu Efêmero de Lisboa de quarta-feira a domingo entre as 11 e as 19 horas. Os bilhetes custam 7€ e as crianças até aos 12 anos não pagam. Aqui estão duas ótimas sugestões. Desfrute! Muito bem. No próximo fim de semana, marque e rumo até à capital para visitar estes espaços e outros que eventualmente estejam na sua lista de visitas. Boa Nova Irresistível. O morro foi feito de samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba. Espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo. Entrego a quem mereça. 100.2 FM. Os trabalhadores, boa parte em situação de permanência irregular em Portugal, aceitam condições de trabalho abaixo do legalmente previsto, com a negação de direitos de férias, baixas médicas ou pagamento de horas extras, provendo as empresas em investigação de elevados ganhos financeiros. Orlando Ribeiro, coordenador da Unidade Antitráfico de Pessoas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, conhece cada um dos 32 inquéritos que correm em diversas comarcas do Alentejo, onde há suspeitas de abusos dos direitos humanos, além de auxílio à imigração ilegal e angariação de mão de obra ilegal. No terreno está também a PJ. Desde 2018 foram sinalizadas 134 vítimas de tráfico de pessoas para exploração laboral e pelo cruzamento das suas histórias é possível traçar o modus operandi desta escravatura do mundo rural. A exploração de trabalhadores imigrantes em Portugal está a ser combatida com operações policiais no país. A pandemia trouxe-nos também esta surpresa. Abriu o véu para uma circunstância que afinal já se passa no país há alguns anos, que é o da exploração desta mão de obra que veio da Ásia, que está em vários pontos do país e não é só no Alentejo, e afinal está a ser utilizada por nós, portugueses, quase como mão de obra escrava. Que tens a dizer em relação a isto? Acho que nós, enquanto país e democracia que somos, nunca devíamos deixar que isto acontecesse no nosso país. Nós estamos quase a andar séculos e séculos para trás e a trazer a escravatura de volta, a condicionar a vida destes imigrantes que supostamente vêm à procura de vida melhor e acabam por ser enganados e induzidos em erro e acabam a viver em condições desumanas. E é triste isto ter vindo a público só numa altura de pandemia e é triste acontecer isto num país que preza pelos valores humanos e pelos direitos humanos. Pois, somos sempre surpreendidos e nem sempre é pelas boas razões. Aliás, ouvi vários depoimentos, até de responsáveis dos municípios que aqui estão referidos, que fizeram várias queixas, inclusivamente ao Ministério da Administração Interna, e que as respostas foram nenhumas, há vários anos. E, portanto, isto é mais uma chamada de atenção que, afinal, nós somos um Estado de Direito, como tu dizes, fazemos parte da União Europeia, prezamos, supostamente, os direitos humanos e, afinal, conseguimos fazer isto, que é a exploração da mão de obra, e estar a alimentar situações de crime, porque isto configura crime, porque há aqui, parece, inclusivamente, tráfico de pessoas que estão a vir da Ásia e que estão a ser barbaramente exploradas, para além de viverem em condições indignas da condição humana, que é lamentável. FM Boa Nova. We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you so fast, now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages, likewise. How does it keep getting better? Every day I'll find some new way to prove the time we spent together. Simply feels good. We got a good thing going. And just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored. You're so fascinating, I can't remember the last time I was bored. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. day I'll find some new way to grow. The time we spend together feels good. How does it keep getting better? Rádio Boa Nova. Bem, passamos às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O Clube Europeu celebrou o Dia da Europa, 9 de maio, com a apresentação de um vídeo que conta com diversas participações e colaborações. Nele ficou o registro de como, em harmonia com o espírito europeu, os docentes Hugo Passeira e Ludovico Afonso, do Conservatório de Ceia, que, entre outros, ministram o ensino articulado da música na nossa escola, nos brindaram com a execução ao piano e ao violino do hino da União Europeia. As alunas Maria Pedro e Matilde Gouveia, aqui presentes neste estúdio, do 11º ano de Línguas e Humanidades, participaram com uma leitura sobre os pressupostos em que assenta a criação da União Europeia e os princípios que se querem comuns numa Europa de todos. Todo o trabalho técnico foi levado a cabo pelos alunos do curso técnico de Multimédia, André Brito, Tiago Mendes e Vítor Jorge, que se envolveram de forma muito empenhada. Viagem pela Europa Musical do Barroco. No passado dia 28 de abril, alguns alunos da Escola Básica da Cordinha, que estão no Ensino Articulado da Música, no Conservatório de Música de Ceia, realizaram uma apresentação sobre o Barroco em Portugal. O desafio foi proposto aos alunos Artur Almeida, Elias Alves, Henrique Tomé, Hugo Moreira, Simão Gomes, do 8º G, e Luna Viana, do 7º H, que proporcionaram aos colegas das turmas do 7º e 8º ano uma viagem pelo Barroco em Portugal, do seu aparecimento ao seu desenvolvimento. Fizeram uma exposição oral sobre o tema, apoiada na projeção de uma apresentação em PowerPoint, e tocaram duas músicas de compositores famosos dessa altura. Esta apresentação surgiu de uma articulação entre a disciplina de classe de conjunto, lecionada pela professora Ludovina Fernandes, e da disciplina de História, lecionada pela professora Fátima Antunes, com o objetivo de ajudar os alunos a compreender melhor este conteúdo. A esta apresentação decorreu entre as 14h30 e as 15h30, assistiram as turmas do 7º H, 8º G e 8º H, no total de 45 alunos no auditório da escola. Este texto que acabei de ler foi redigido pelo aluno Guilherme Paiva, do 8º C. Terminamos aqui hoje o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia e Estevão Abreu. Hoje teve a participação especial da Beatriz Brito. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera, não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha: filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de se pôr. Solta costas, ser forte, avança para o mar. Sobe em costas, faz apostas na sorte e não no azar. Cem ponto dois. Fique bem, fique com a boa nova.